Boa noite a todos. Queridos irmãos em Cristo, que Jesus nos abençoe nessa noite e que nós todos possamos receber tudo o que viemos em busca. Nós vamos tentar hoje fazer uma breve reflexão, oi, primo, de uma passagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus, que é sempre um roteiro seguro para alcançarmos a felicidade. Jesus, então, se encontrava com os discípulos numa noite decisiva em que ele outorgara aos discípulos e mandou que eles fossem, partissem dois a dois e que pregasse o Evangelho, pregasse as suas palavras. Ele dizia: vá, curai os doentes, levantai os paralíticos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, ide e pregai. Olha o tamanho da incumbência que Jesus passou para todos, indistintamente, dos seus discípulos, claro. Mas disse assim: quando estiverdes indo, não entreis nas cidades das gentes, mas pregai aos judeus. Não vá nem às cidades das gentes, nem aos samaritanos. Parece que Jesus tinha alguma coisa contra esse povo. O que é gentes? Gentes eram os gentios, os povos que não eram considerados judeus. Os gentios, eles cultivavam o paganismo. Eles não acreditavam em um Deus único. E os judeus já estavam com a terra preparada. Eles acreditavam no Deus único. Então, ele, se dizendo o filho, veio para explicar os mandamentos que ele mesmo teria mandado por Moisés. Ele, enviado de Deus, veio nos apresentar o Deus diferente. Aquele que Moisés apresentou, um Deus de ira, de rigor, né, que mandava amar o próximo, mas o próximo era só os familiares. Quem não fosse da família, não era o próximo. Então, foi uma questão de entendimento. Mas Jesus veio explicar um Deus de amor, que perdoa os pecados, que não castiga ninguém. E Jesus disse: não vá a essa gente. Por quê? Os mais necessitados, que eram esses povos que não acreditavam no Deus único, vão ficar de fora? Ele dizia isso porque ele tinha alguém para enviar a esses povos. Alguém que conseguiria, em curto tempo, amadurecer o cristianismo dentro de si. Claro que era um espírito preparado por ele, vivendo junto ao Cristo por longas caminhadas. Nós estamos falando de Paulo de Tarso. Este foi quem Jesus preparou para ir aos gentios. Nem discriminando os próprios apóstolos, porque estes também foram os divulgadores por excelência. Mas o cristianismo que nós recebemos aqui, que a Europa praticamente toda recebeu, foi por intermédio do Paulo. Porque esse camarada foi incrível. E ele era perseguidor dos cristãos primeiros. Acredita num negócio desse? Paulo era doutor da lei e ele seguia toda a rotina dos judeus. E ele, certamente porque era muito novo, mas ele alcançaria ao grau máximo da religião dos judeus, que era o sacerdócio. Ele era doutor da lei, uma inteligência perspicaz, estudioso, conhecia as leis como ninguém. Era um dito advogado. Então, essa criatura, depois que Jesus se foi, a ideia do cristianismo foi tomando conta e isso foi esvaziando. Por exemplo, Jesus bateu de frente contra os fariseus, né? Ele chamava os fariseus hipócritas. E Jesus chegou a falar que as meretrizes e os publicanos entrariam antes deles no reino de Deus. Jesus desmascarou os fariseus e os religiosos da época, porque eles pregavam uma coisa e faziam outra. Então, deu o que deu, né? Perseguiram e mataram Jesus. Mas isso tudo estava prescrito. Tudo isso era para acontecer, para que ficasse cravada a ideia que ele veio nos trazer. O ensinamento que dura até hoje e que nós ainda poucos entendemos de fato, o que Paulo entendeu de cara. Ele que começou a perseguir os cristãos, mandava matar, prendia e depois mandava para os estádios. Paulo perseguiu os cristãos e mandou matar Estevão, apedrejado. Depois que fez isso, um grupo de cristãos, comandado por Ananias, vendo que a situação estava ficando muito difícil ali em Jerusalém, eles partiram para Damasco. E Paulo, sabendo disso, falou: eu vou pegar esse grupo. E partiu para Damasco. No meio do deserto, ele teve o maior encontro, um encontro feliz. No meio daquele calor de meio-dia, o sol escaldante, Paulo, de repente, começa a ter uma visão. E ouve aquela criatura angelical que aparece para ele e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, então, chocado com aquela imagem, com a voz, fala: mas o que é isso? O que está acontecendo? Quem é o Senhor? Eu sou aquele que você me persegue. Mas, Senhor, eu não estou perseguindo você. Você está perseguindo quem me segue. Quem está fazendo o trabalho que eu pedi para fazer. Mas, Senhor, não é isso que eu quero fazer. De hoje em diante, eu quero segui-lo. Sim, mas você vai ficar cego. E ele perdeu a visão. Os soldados que estavam com ele falaram: ele enlouqueceu, porque está falando sozinho. Os soldados não viam a imagem do Cristo, nem ouviam voz nenhuma. E Paulo ali se disse enceguecido, começou a desesperar, mas Jesus falou: acalme-se, isso é temporário, e vá a Damasco. E ele foi. Chegando em Damasco, foi para um lugar onde ele foi recebido e entregue pelos militares, como sendo doutor da lei. E então, Jesus foi até Ananias, que era o cristão que fugiu de Paulo, e falou para ele: você vai em tal lugar, impõe as mãos sobre este homem e retome a visão dele. E assim ele fez. Mas, Senhor, esse homem vem nos perseguindo, ele vai nos matar. Não vai. Faça isso, porque ele é o meu vaso trincado, a quem eu muito espero. Ali surgia então, porque nesse encontro, Jesus trocou o nome dele, de Saulo para Paulo. Paulo. E ficou o símbolo de Paulo de Tarso, justamente por esse encontro, que ele era de lá também. Então, depois que Ananias recuperou a sua visão, ele começou a estudar sobre o cristianismo. Foi repudiado pelos fariseus, porque ele já queria converter logo esses. Não tinha condição, né? É a mesma coisa que você querer converter os de casa. Quando você descobre que tá, é a coisa mais difícil, não é? Cada um tem o seu tempo. E assim foi com ele. 3 anos e meio de deserto, estudando, aprendendo e se preparando para cumprir a sua missão. Até que ele recebeu em sonho e falou, agora é a hora de você ir. E começou a caminhar, a sua primeira viagem. Ele fez 4 viagens. Sabe quanto que esse homem rodou? Eu fiquei muito surpreso quando descobri. 16 mil quilômetros entre navegando e a pé. Já imaginaram o que é isso? É muita quilometragem. 16 mil quilômetros. Se fizermos de carro, nós vamos levar uma vida para fazer tudo isso. Né? Então, Paulo fez tudo isso. E isso divulgando a doutrina do Cristo. Ia de ilhas em ilhas. Toda a Ásia Maior, Ásia Menor, foi para a Europa e por último encerrou na Itália. A sua última viagem, que saiu dali da Ásia e foi para a Itália, a viagem mais longa de navio. Uma criatura que foi presa 200 vezes, sofreu 3 naufrágios, ficou por longos dias na água, agarrado a um toco. Ficou mais de 7 dias agarrado a um toco. Pensa a força desse homem, porque ele tinha o Cristo dentro dele. E ele, nesse período, ia, chegava às cidades. Cada cidade que ele chegava era uma pedreira para enfrentar. Porque ele tinha que pregar o Cristo, mostrar quem era o Cristo, mas como que ele fazia isso? Ele tinha uma boa conversa. Ele era penetrante. Tinha um magnetismo extraordinário. E ele era o amor ao Cristo. Por quê? Porque ele queria, se apaixonou pelo Cristo. Ele corrigia os discípulos quando estavam vacilando. Numa certa feita, ele saiu da Ásia e foi para uma cidade de Tiros, perto da Macedônia. E ele estava lá e, em sonho, apareceu um mancebo e disse para ele, você precisa vir à Macedônia, em Tessalonas, porque nós precisamos de você. E ele, beleza, levantou, pegou Silas, que era o seu companheiro, e partiu. Foi lá. Chegando lá, sempre que ele chegava na cidade, ele via onde que as pessoas se aglomeravam. Para quê? Para falar do Cristo, apresentar o Cristo. Aquele povo não sabia nada, eles não eram nem judeus. Eles eram gentios. E ele descobriu que próximo do rio, nessa cidade, as mulheres se reuniam para lavar as roupas. E ele foi ali, tem umas pedras, foi com os Silas, começavam cantando hinos, e depois ele apresentava Jesus. Com tamanho vigor, que convencia. Convencia a todos. E em meio àquela mulher, porque ele não tinha onde ficar, quase sempre era assim. Às vezes ele chegava numa cidade, acabado, de cansado. Ele ia, alugava um tear e começava a tecer, formando tecidos, para pagar o custeio da sua estadia ali. Por isso que no Evangelho está lá, né? para que nós não vivamos do Evangelho, mas para o Evangelho. Infelizmente, ainda não entendemos muito essas coisas, ou fazemos que não entendemos. Mas infelizmente ainda existem pessoas que se lucupletam com o Evangelho. E Paulo é o exemplo disso, de como seguir o Cristo sem nenhum interesse, a não ser divulgá-lo. Ensinar a sua doutrina com exemplo, palavras e ações. Então Paulo, depois de pregar para essas mulheres, havia uma ali que era muito respeitada e era vendedora de púrpuras, umas flores. Ela era muito sensível, muito espiritualizada. E ela, naquele instante que ele pregava, ela viu o Cristo. O Cristo se apresentou e falou: olha, eu sou esse que ele está mostrando. E ele é o meu seguidor, porque ele vai ter que trabalhar por mim. E ela, então, ouvindo aquilo, você ouve muito bem o que ele tem a dizer, que você vai me conhecer direito. Aquela mulher tocada, o nome dela era Lídia, aquela mulher tocada pelo Cristo, assim que Paulo encerrou, ela se declarou e disse: você vai ficar na minha casa. Hospedou. E era assim que Paulo criava as igrejas, aonde ele ia. As pessoas ficavam maravilhadas e hospedavam. E ali ele ia selecionando as pessoas que conseguiam captar o Cristo com efusão. E entendiam realmente o que ele tinha trazido. E aqueles ficaram dirigentes das igrejas. Aí a gente entender as cartas de Paulo. Quando nós lemos as cartas de Paulo, aos romanos, aos tessalonicenses, aos gentios, tem várias cartas. Elas eram escritas nas cadeias, quando ele estava preso. Lucas, que normalmente captava essas cartas e levava para as igrejas. E ele sabia tudo o que estava acontecendo nas igrejas, pela via mediúnica. Não tinha celular na época, né? Claro que não. Mas ele sabia tudo, porque se nós mostramos detalhes nas cartas de Paulo, que ele fala assim: o fulano de tal não pode agir desse jeito, né? Não acredite nessas pessoas que vêm para conturbar. Ele sabia tudo o que estava acontecendo. Claro que não vinha notícia. E ele mandava as cartas com ensinamentos, né, profundos, falando da inveja, da guerra que se formava dentro das igrejas, tudo apaziguando e mostrando que o Cristo estava na frente de tudo. Né? O Cristo era o mais importante. E que deixassem de picuinhas. Então, Paulo maravilhado. Então, ele conversando com essas mulheres ali no Rio e depois ficou na casa da Lídia. Ele começou a fazer aglomerações com pessoas que iam ouvi-lo. E tinha nessa cidade uma moça, uma jovem, que ela fazia adivinhação. E ela era usada, logicamente, pelos seus patrões, porque se lucupletavam com aquelas visões que ela tinha, com aquelas adivinhações. E Paulo, sabendo disso, foi em cima dela e falou assim: em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai sair dela e não vai mais dar notícia das coisas espirituais sem ordenação do próprio Cristo. Olha a autoridade. E o Espírito saiu e a menina acabou o poder dela. Aí ele mexeu com coisa séria, não foi? Aí ele abusou, né? E isso mexeu com os lucros. Ah, os patrões dela chegaram e foram até ele. Pegou ele e o Silas, levou para o judiciário de lá, na praça pública. Ele falou: mas quem é você? O que vocês estão querendo? trazer práticas que não são nossas? Nós que somos romanos? Vocês judeus querem implantar algo que para nós, vocês que são submetidos a nós, com aquele orgulho, pode vara neles. A vara era uma forma de castigo, né, que era por chicotadas ou varadas mesmo. Umas varas verdes batia até. Normalmente era 40 varadas ou 40 chicotadas. Normalmente não aguentavam. Eu sei que Paulo e Silas apanharam até ali em praça pública e ainda falou assim, olha, pro carcereiro, você prende na pior cela, porque eles são perigosos. Porque ofenderam, né? Tiraram o lucro dos caras lá. E o carcereiro botou o Paulo numa cela, a mais escondida, a pior delas, uma masmorra. E ainda prendeu com aguilhão, né? Aquelas correntes no tornozelo. Paulo e Silas ficaram lá. E aquele dia inteiro, chegou a noite, eles começaram a cantar. Cantar hinos e orar. E Paulo tinha uma voz retumbante, tinha uma mediunidade incrível. E o seu orientador mediúnico, sabe quem era? Estevão. Aquele mesmo que ele mandou apedrejar. Esse foi quem conduziu Paulo para todas as missões. Que incrível o nosso Senhor, né? Faz do inimigo virar o guia, aquele que é mais forte. Então, Paulo cantando e orando na madrugada, quando chegou meia-noite, começou um terremoto. Estremeceu toda a cadeia e os ferrolhos foram tudo se abrindo e tudo ficou aberto. O guilhão do Paulo soltou e ficou toda aberta, toda a cadeia. E aí, o carcereiro acordou e quando ele viu tudo aquilo aberto, ele desesperou. Porque todos aqueles presos fugindo, imagina, ia sobrar para ele. E ele já pegou a espada e ia se matar. Mas aí Paulo falou assim, não faça nada contra você. Paulo já sabia qual era a intenção dele. No escuro, não faça nada contra você, pois nós estamos todos aqui, ninguém saiu. Então, ele caiu na real e o Paulo já aproveitou e já falou do Cristo. Isso só aconteceu porque quem está com o Cristo não tem medo de nada. Tudo pode ser resolvido. E é por isso que ele abriu todas as portas das cadeias, só para mostrar para vocês o poder dele. E ali ele convenceu presos, carcereiro. O carcereiro já se botou o ferrolho novamente nas celas, pegou o Paulo e levou na casa dele, para convencer os seus familiares. E ele convenceu. Depois retornou para a cadeia. Já estava amanhecendo o dia, quando o juiz lá mandou uma ordem de soltá-lo. E ele falou assim, não vou sair daqui, porque eu fui preso injustamente. Se eles quiserem que eu saia, porque eu sou descendente romano, eu tenho cidadania romana, se eles quiserem que eu saia, que eles venham aqui me retirar. O bicho é tinhoso também, né? E aí, os caras morreram de medo quando souberam da notícia. E foram lá, se humilharam, ele quase converte os caras da justiça. Mas aí eles liberaram ele foi até a casa ali, da Lídia, foi confortado e depois partiram para outra missão, outro sofrimento. Cada cidade que ele se encontrava era terror. E ele sempre mostrando os seus dotes mediúnicos e o poder do Cristo junto com ele. Por isso que ele declarou que num certo, que ele não era, não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ele vivia para o Cristo. Ele incorporou o Cristo e tudo que ele queria fazer para o bem, ele conseguia. Essa personalidade extraordinária do verdadeiro cristão. Esse homem foi responsável pelo cristianismo no mundo ter se propagado. Claro que depois de ele dar o primeiro passo, apareceram tantos outros que o seguiram, também com coragem. E até hoje, graças a Deus, tem aparecido. Muitos tentam, mas na primeira dificuldade... Como foi com os apóstolos primeiros? Mas depois todos conseguem. Porque seguir o Cristo, não pensemos que vai ter facilidade. Não, não tem facilidade. Nós não estamos blindados de nada. Porque nós temos a nossa vida, o nosso passado e a doutrina espírita nos explica. Nós temos as nossas culpas. Pois Paulo mesmo dizia que o que doía era o espinho na carne. Sabe o que é o espinho na carne? É a culpa. Paulo mandou matar Estevão, o cristão, e depois ele se torna cristão. Pensa, a única mulher que ele se apaixonou foi Abigail. Sabe quem era Abigail? Irmã de Estevão, que ele ficou sabendo depois. Imagine isso. Mas ele não ficou com ela. Ele decidiu seguir o Cristo. Renunciou a tudo. A vida, a família, porque ele que tinha essa missão de realmente levar o Cristo para todos os cantos. Essa criatura extraordinária, um exemplo de cristão, que hoje nós precisamos de outros tantos. E por que não nós não nos tornarmos um cristão dessa forma? Força, Jesus está conosco, mas temos que mostrar a nossa vontade, o nosso esforço para conseguirmos o que queremos. Queridos irmãos, muito obrigado pela paciência de nos ouvir. Que Jesus nos abençoe a todos e que todos possamos receber nesta noite tudo o que viemos em busca. Que assim seja. Graças a Deus.